Esta semana, no Esta Semana... Recordações de monstros da música, conclusões basquetebolísticas e Bush e as crianças. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens aos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias. Passam por tecnologia, desporto, efemérides, vários temas, dependem de semana para semana. Na segunda-feira, se Freddie Mercury fosse vivo, teria feito 65 anos. A idade da reforma, se vivesse pelas nossas bandas. Para assinalar o seu aniversário, o Google lançou um Doodle, aquelas animações que vêm no próprio símbolo, nas letras de Google. Um Doodle musical com Don't Stop Me Now, um dos êxitos do ex-vocalista dos Queen, que vamos continuar a escutar. Isto acontecia caso carregassem no play desse tal Doodle. Um dos maiores sucessos dos Queen, saído também da voz de Mercury, mas de outros elementos da banda também, data de 1975. Conhecem? The Night at the Opera chama-se Bohemian Rhapsody. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Foi há 65 anos. Freddie Mercury, nome artístico de Farrokh Bourdsara, nasceu a 5 de setembro de 1946 numa colónia britânica chamada Zanzibar. Hoje pertence à Tanzânia. O europeu de basquetebol deste ano, que ainda decorre na Lituânia, aliás, ainda agora estava a jogar a própria Lituânia com a Alemanha. Daqui a bocado vou ver. Não, vou ver agora. Vou parar a gravação e vou... Não, daqui a bocado. Terminou para Portugal o europeu na segunda-feira. O último jogo foi precisamente contra a equipa da casa, que agora defronta os alemães. Derrota por 69-98 contra os lituanos. O selecionador nacional, Mário Palma, não gostou do facto de, nesse último jogo, o treinador da Lituânia, Kęstutis Kędzura, ter pedido um desconto no minuto final quando o encontro estava completamente resolvido. O treinador lituano explicou que foi para ensaiar uma situação a ganhar por 30 pontos. O técnico português não engoliu. É uma falta de respeito. O que é que eu digo aos atletas nessa situação? Ora, diz que vão perder na mesma. Mário Palma, no balanço que fez do Europeu 2011, afirmou que em Portugal não se joga basquetebol em termos internacionais. Há anos que não se joga. As equipas não costumam jogar em competições europeias, com exceção do Benfica na época passada. Chegou aqui ao Europeu, no grupo mais difícil, Portugal, a jogar de igual para igual. Ainda hoje, frente à Lituânia, hoje, segunda-feira, fez um excelente jogo. Quando assim é, estou muito satisfeito, porque fizemos um campeonato excepcional e só quem não percebe nada de basquetebol é que pode dizer o contrário. O nosso desempenho foi reconhecido por toda a gente que aqui sabe de basquetebol, concluiu Mário Palma. Um desempenho excepcional traduziu-se no europeu por 5 derrotas em 5 jogos no Grupo A. Lituânia, Espanha, Polónia, Turquia e Grã-Bretanha. Como eu não percebo nada de basquetebol, viramos para a música. Despediu-se do público mais cedo do que previa. Luciano Pavarotti estava a meio da sua última digressão quando foi assaltado, entre aspas, por um cancro no pâncreas, em julho de 2006. Foi submetido a uma cirurgia abdominal de enorme complexidade e a esperança na recuperação levou o tenor a planear o regresso aos palcos, mas, pouco mais de um ano depois, a voz calou-se para sempre. Através do seu agente, Terry Robinson, o mundo foi surpreendido pelo desaparecimento do maestro que travou uma longa e dura batalha contra o cancro pancreático. Tinha 71 anos. Durante quase meio século, Pavarotti popularizou o género da ópera. Contou vários momentos altos, muitos remontam aos primórdios da carreira. A estreia internacional foi em 1961, há 50 anos, em Belgrado, na altura capital da Jugoslávia. Pavarotti fez furor ao interpretar La Traviata, de Verdi. A carreira estava lançada. Uma carreira que se prolongou até o dia 6 de setembro de 2007. Na terça-feira, completaram-se 4 anos desde o seu falecimento. Na quarta-feira, nova tragédia no desporto. Um avião caiu na cidade russa de Yaroslavl, a cerca de 300 km de Moscou, a capital, causou a morte de 43 pessoas, incluindo a equipa de hóquei no gelo do Lokomotiv Yaroslavl. As autoridades russas confirmaram inicialmente 37 mortes, mas pouco depois o Ministério para as Situações de Emergência anunciou que a bordo do avião, um Yakovlev 42, seguiam 45 pessoas, duas sobreviveram. No aparelho viajava, como disse, a equipa de hóquei do Lokomotiv Yaroslavl e o Yakovlev 42, o avião, é um trimotor de fabrico soviético que começou a ser usado em 1980. Nos últimos meses tem havido vários acidentes com aviões já envelhecidos de fabrico soviético. Em agosto, morreram os 11 ocupantes de um avião de carga Antonov 12 e em julho, 5 pessoas morreram num acidente com um Antonov 24. Já em junho, no dia 20, um Tupolev 134 despenhou-se no noroeste da Rússia e 47 pessoas morreram. Um acidente em cada mês, junho, julho, agosto e agora setembro. Quanto ao Lokomotiv de Yaroslavl, terminou o último campeonato russo no terceiro lugar, foi 3 vezes campeão nacional e ia participar por estes dias na Liga Continental de Hockey, que junta outros países ali na zona euroasiática. A Liga que iria arrancar precisamente no dia 7, quarta-feira, mas foi adiado por tempo indeterminado. No dia seguinte, quinta-feira, assunto sério que até deu para rir. A Ponte do Infante está sem dono. Li isto no Jornal Notícias. Era uma das notícias em destaque. Depois fui, curiosamente, cuscovilhar. A Ponte do Infante, que faz a ligação entre Porto e Gaia, entre as pontes Luís I e do Freixo, está há 2 anos sem qualquer manutenção ou vistoria. As Estradas de Portugal, o Metro do Porto, as Autarquias de Porto e Vila Nova de Gaia não se responsabilizam pela conservação e segurança da estrutura que, entretanto, se vai desgastando. O impasse já vem praticamente desde a sua inauguração. A ponte foi inaugurada em 2003. Mas, nos últimos tempos, os efeitos da ausência da manutenção da Ponte do Infante têm-se agravado. Muitas luzes fundidas, um piso com nítido desgaste, são apenas a parte visível de um problema maior e que não parece ter resolução. A ponte está, no fundo, abandonada à sua sorte e ninguém se responsabiliza por ela. Eu que passo lá todos os dias de manhã e às vezes ao fim da tarde, posso assegurar que isto é verdade. E porquê é que ninguém se responsabiliza por ela? Ora bom, Estradas de Portugal. Não é nada connosco. Tratamos estradas nacionais, a Ponte do Infante é uma estrada municipal. Metro do Porto. A nossa única responsabilidade era construir a ponte para podermos ocupar o tabuleiro superior da Ponte Luís I. Assim passam lá os metros. Tudo o resto não tem nada a ver connosco. Só tínhamos que fazer a construção. Autarquia de Porto. Não temos o orçamento suficiente para tratar sozinho da Ponte do Infante. Autarquia de Vila Nova de Gaia. Não temos competências técnicas para tratar do assunto. Então e agora? Ora, finalmente, à décima emissão, consegui trazer para este programa algo que já pretendia desde o início de esta semana. Portanto, já em maio. Foi em maio que isto começou? Deve ter sido. O que é, então? Conversas no autocarro. Muita coisa interessante se ouve durante as viagens. Na sexta-feira de manhã, anteontem, uma pequena conversa entre duas senhoras, talvez na casa dos 70 anos, sobre a reforma. Uma, que veio para casa no dia que fez anos, já chegou que a gente trabalhou, comentava a outra. Até a quantia das reformas eu fiquei a saber. 505 euros para a primeira, que descontou para a Segurança Social durante 47 anos, e a segunda, que contribuiu durante 15 anos, recebe por mês 285 euros. É com conversas de género ficamos com uma melhor noção que sobre os casos de vida de vários portugueses. Portuguesas, no caso. O assunto começou e centrou-se nas contribuições paralelas, nos dinheiros por fora. Não dá por fora, como elas diziam. Vamos ouvir. Mas eu não meti nada. Ah, eu meti para... Eu não queria que estava a trabalhar. Mas eu não meti nada. Estava a trabalhar. Estava a trabalhar. Ah, eu meti nada. Eu meti. Mas mandaram para mim e para mais duas. Ah, eu meti. Para elas foram antes 10 dias. Para mim foi nada. Eu fui no dia de 15 anos. Isso devia ter sido por sindicato. Eu fui no dia de 15 anos. Meti uns 3 meses os papéis e trabalhei. E depois trabalhei e veio no dia 17 de janeiro, no dia que fiz os anos. No dia que fiz os anos, eu antes queria ver. Uma mortinha por mim, já chegou, por causa do cheiro das frutas. Eu podia vir com mais e vim com menos. Dava para fora, a gente não pensa na altura. Não pensamos na altura e dá para fora do lugar. Graças a Deus, a quem tem menos reforma. Eu tenho mais, meu marido, qual que tem mesmo? Não, tem, o homem tem 500 e tal. Eu tenho 505. E eu recebo sobrevivência geral. E recebo quantos? A sua? Não, só do Quintana. Só Deus. É uma boa reforma. A gente era a sua. A minha foi 285. E só essa? Também só trabalhei 15, só descontei 15 anos. Ah, eu fui 47 anos. Eu descontei muito bem, trabalhava na confiança, mas nunca foram os descontos, nunca lá chegaram. Ah, não, eu por acaso fui informada com... Eu dava por fora, mas isso agora, olha, agora conta. E agora com quanto está? 505 eu. Está muito, 505. Para não é só para mim, eu para os filhos, vêm todos lá comer. Obrigada, até logo. Até logo, vá com Deus. It appears that there is more and more fire and smoke enveloping the very top of the building. And as fire crews are descending on this area, it does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. Oh my God. That looks like a second plane. Sim, hoje é dia 11 de setembro de 2011. Para quem ainda não ligou a televisão, porque são os únicos que não repararam nisso. Documentários e filmes não faltam desde sexta-feira, mas hoje, sobretudo, vi vários só de tarde. 10 anos depois da queda das Torres Gêmeas, o famoso World Trade Center. Não vou estar aqui sobre as teorias da conspiração, sobre os motivos, sobre o que é que aconteceu naquele dia. Creio que foi uma terça-feira em que morreram quase 3 mil pessoas em Nova York e Washington. Ora bom, o que eu sei é que vejo, ao contrário de outros locutores da rádio, que são felizes na mesma. Mas eu vejo, e ainda hoje voltei a ver, e algo que já tinha visto desde 2002, 2003, há certas evidências que mostram ali umas coisas a sair das janelas, ainda antes da torre desabar, e a queda é exatamente igual a uma implosão. Para os que não sabem, implosão é quando há uma demolição de um edifício, uma demolição planeada. Como para construir, para destruir, também tem que se começar por baixo. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, quando construímos uma casa, nós, tendei a dizer, começamos por baixo, com a estrutura base, e depois vamos subindo até ao último andar, se tiver vários andares. Para destruir é a mesma coisa, começa-se por baixo e não por cima. Numa das torres, a outra foi mais ou menos a meio, mas numa das torres, o avião foi mesmo lá no topo. Como é que essa torre caiu direitinho? Caiu como se tivesse sido uma implosão, partida desde baixo. E porquê é que se vê uma espécie de mini-bombas a sair da janela ainda antes do edifício desabar? Mas, eu não sou arquiteto, não sou profissional da construção civil, pode ser que haja explicações para tudo isto. E eu também desconfio de tudo o governo dos Estados Unidos da América, está assim, é passo à frente. O que eu vim a falar era da reação de George Bush. Eu vi um documentário há uns anos, chamado Fahrenheit 9/11, do Michael Moore, e George Bush estava na altura com crianças. E o som ambiente era este no início. Get ready to read all these words on this page without making a mistake. Look at the letter at the end and remember the sound it makes. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready to read this word the fast way. Get ready. Kite. Yes, kite. Sound it out. Get ready. Numa escola primária, se não me engano, vão ler o My Pet Goldie. Estão a ouvir as fotografias? Foi neste momento que um dos elementos da Casa Branca comunicou a George Bush o que tinha acontecido. Qual foi a reação dele? Foi a mesma. Continuam a ler livros para meninos da escola primária. Está tudo bem. 7 dias em uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 10ª emissão de esta semana. Voltamos aqui a 7 dias. Sim, uma semana tem 7 dias, não tem 8.